Vi que vários vem, vem, que nem todos são tão. Te passando trem sem bala, sangue bom. Reforço traz mais gente, eu sou loba solitária. Recarrega e passo pente, maquinada e sanguinária. Pilota de fuga, 100 por hora eu faço a curva. Tiro canta, abre, explode, o tempo fecha, o lobo uiva. É a ruiva e a morena, mas a pista tá serena. Acelera e rasta a placa por cima dessas hienas. Eu já te falei que o caminho mais curto pra morte é o vacilo. Também te falei que apanhar quando se caça é muito mais feio. Tiro bibom, você já sabia. Meu time é aquilo. Tiro bibom, você já sabia. Meu pique é aquilo. Baile do coqueiro pia, 30 sobe a chapa esquenta. Desvia seu ocular, no filme é minha ferramenta. Ela de rabo pro ar. Tá aqui me atenta, vem pro lado de cá. Que eu jogo as de 50. Bate continência, DV traz potência, sente a transparência, envolvidão até o pescoço. Bate continência, DV traz potência, chora a concorrência. Ai de ti, só sobra o osso. Não pisa no meu Nike, e eu só não comprei no Oiapoc. Hoje eu tô chato. Nem usa esses brechó da Outlet. Na plancha mais purple, na cama mais beat, na corda mais gold, nos discos mais old, no estoque deve rachixe. Bebe rachixe, quero uma seda. Meu bolso tem brau. A rua como tá? Pra mim tá normal. Fogo na bomba. Respeito farol. Tranquilidade. Tchau, tchau. Quero uma seda. Meu bolso tem brau. A rua como tá? Pra mim tá normal. Fogo na bomba. Respeito farol. Tranquilidade. Tchau, tchau. Whisky na taça. Vida foda e é dificilmente foda achar algo que me incomoda. Whisky na taça. Eu tô com as foda que concorda que é difícil achar algo que me incomoda. Whisky na taça. Vida foda e é dificilmente foda achar algo que me incomoda. Whisky na taça. Eu tô com as foda que concorda que é difícil achar algo que me incomoda. Whisky na taça. Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Deixa o circo pro time.